cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Oh, Ora então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no Ensejo, o primeiro para este mês de novembro. Pois bem, hoje temos uma vez mais uma banda nova, uma banda que vem a ser daquele alfobre que tem sido também, enfim, hoje em dia nós discos, antes ótimos discos, e portanto, aí está, é um disco que está livremente disponível para download gratuito na internet, nessa plataforma, mas que tem, naturalmente, para aqueles que gostam, como é o meu caso, um disco em forma física, e temos lá à nossa frente aqui, e vale a pena efetivamente tê-lo, porque está muito engraçado em termos de design, mas já lá iremos. Pois bem, mas a banda que estamos aqui a falar hoje são os Basset Hounds. Portanto, este é o seu debut em termos de long play, e temos uma vez mais aqui a possibilidade de ter um dos membros da banda para falar. No caso presente, estamos a incomodar o homem responsável pelas vozes secundárias, e que naturalmente também tem a participação em termos musicais. Portanto, é uma banda toda ela coesa de vários amigos. Mas nada como, antes de mais, saudá-lo. Bem-vindo aqui à Boa Nova, ainda que virtualmente. Muito obrigado. Nada de saudá-lo para falar, de facto, de quem são estes Basset Hounds, apresentar-se a si e, naturalmente, os seus colegas. Portanto, os Basset Hounds sou eu, o António Vieira. É um bocado estranho estar a falar do meu próprio nome. Não tem mal. Há quem o faça com alguma piada. Falar na terceira pessoa. Mas eu podia tê-lo feito. Também é verdade. Parece um jogador de futebol. Vê aqui como me referia. Foi lá rapidamente. É. O Afonso Almeida Matos, que é o baterista. O José Francisco Martins. Ou só o Francisco ou o José. Como preferir. Que é o baixista. E o Miguel Nunes, que é o vocalista e guitarrista. Pois bem, o António, com o que estamos a falar, realmente é o homem que tem a voz secundária e tem as guitarras, não é? Que, como diziam aqui já outras bandas, realmente é que eles chegam mais à frente. Começar aqui, antes de mais, e as pessoas vão, enfim, ao longo da nossa conversa, percebendo por via da música que vão ouvindo, para além de elas andar aqui em divulgação já há algum tempo, não é, entre os singles aqui, né, na Boa Nova, o estilo musical ao qual os Basset Hounds são profícuos e interessados. Sendo que aquilo que nos perguntaram é que, efetivamente, os Bastatones, neste momento, é uma banda que, enfim, com num aspecto mais mundano, tem que ter outras profissões para colocar a comida na mesa, como é o uso de dizer-se. Como é que surge a ideia da música em voz, portanto, complementar, de facto, esse trabalho, e se encaram isto como uma profissão de futuro, ou se, eventualmente, enfim, será sempre um projeto paralelo, digamos assim? Eu vou tentar responder à pergunta, mas sem dramatizar muito. Porque nós fazemos música não tanto uma questão de cidade paralela ou de um hobby, mas é mesmo por uma questão de cidade. Porque se não fizéssemos, andávamos a bater com a cabeça nas paredes, provavelmente. E nesse sentido, eu acho que é algo que liga nós os quatro. É uma questão muito de sensibilidade daquilo que nós os quatro fazemos. Portanto, entre nós. Sim, as profissões, isso é um resultado também um pouco do país em que vivemos. Exatamente. E também um pouco de necessidade de concretizar algo que não seja só de música, mas acho que isso é comum em várias atividades ou mesmo em diversas profissões, mesmo noutros países. Mas agora, quanto à subsistência só da parte da música, é uma possibilidade, mas acho que não neste país. Assim, não vislumbra nos próximos tempos, em termos culturais, e não é só a música, fez bem aludir a isso. Temos outras áreas da cultura, é muito difícil sobreviver nesse aspecto no nosso país. Sim, eu acho que é mais uma necessidade de realismo. Não sei, viver só da música também é uma ideia um pouco romântica. Acho que qualquer músico gostava de viver só da música, mas acho que infelizmente acaba por ser uma ideia um pouco romântica neste país. Apesar de haverem ótimas iniciativas de outros músicos que estão a ser desenvolvidas cá em Portugal, dou o caso, por exemplo, da House, que é, já fazendo publicidade, mas é ótimo poder divulgar outros espaços de desenvolvimento artístico. Claro. Por exemplo, o House em Lisboa, que reúne o Macoto, ou por exemplo, o Jogo em Albergaria, fazer parte do trabalho de divulgação quer de bandas, desenvolve a atividade de cada parte de estudo. Então é uma maneira dos músicos renderem música, mas não só na perspectiva da música que fazem, mas da música que faz dentro do próprio país. Oh, uma das plataformas onde vocês primeiro apareceram foi daquilo que é habitual antes de lançar por via de podemos dizer, da FNAC, mas não obstante, FNAC foi eventualmente o primeiro contacto que o público teve com os Best Hounds. Também da vossa parte, ouvir integrar essa coletânea foi um despertar de vontade de vir a criar discos e não só música, propriamente, enfim, para apresentar a outras pessoas. Os Novos Talentos, não é? Que foi, acho que foi ótimo para nós, porque foi quase como uma luz que surgiu em cima da banda, no sentido que essa música pode chegar a mais pessoas. Mas acho que isso não foi propriamente um incentivo para continuar a fazer música, porque as músicas que fizemos para o álbum já tínhamos todas feitas e não estávamos à espera até que, sei lá, chegasse a uma editora ou uma própria coletânea de Novos Talentos de FNAC. Mas foi ótimo, foi em termos de confiança, foi ótimo saber que existe efetivamente apoio. E nesse sentido, acho que o Henrique Amar deve ser mencionado. Precisamente. E que existem infraestruturas para apoiarem novas bandas. E acho que isso foi ótimo e num certo sentido, deu mais vontade, mas acho que não foi propriamente em fazer música. Uhum. Foi mais vontade em expor. E essa exposição surge agora por via, também agora da plataforma, antes Ótimos Discos, agora Nós Discos. E que permite, de facto, o download gratuito e legal. Ilegal das vossas músicas. Enquanto banda, de facto, o vosso interesse é chegar ao máximo de pessoas. Pois, eu costumo dizer aqui, isso é, depois se as pessoas gostam ou não, enfim, são outros 500 e entram na esfera do gosto pessoal, não é? Mas é preciso, acima de tudo, chegar às pessoas. A vossa presença nesta plataforma é sintomática dessa vontade de chegar às pessoas, ainda que sabendo, de facto, que o download eventualmente poderá obviar a que grande parte das pessoas não venha a querer procurar o disco, mas ficar-se apenas pelo fenómeno digital? Eu acho que... Quer dizer, eu posso estar a tentar um bocado fugir à resposta, mas eu acho que o objetivo, se calhar, não é tanto chegar ao máximo número de pessoas, porque isso... Por seu termo, acabaria por influenciar a maneira como nós fazemos a música. E há uma necessidade, como é óbvio, de cristalizar empatia quando alguém faz uma música. Porque quanto mais alguém diga que eu faço esta música, para mim, eu quero que aquela música tenha o efeito que tem em mim, mas outra pessoa. Por isso, nesse sentido, é bom sentir-se que uma música é capaz de chegar a alguém. Mas... nós não fazemos ou tentamos perspectivar a nossa banda em função de chegar ao máximo de pessoas, porque isso ao fim e ao cabo, sei lá, pode furtar a própria essência da música. Mas relativamente ao álbum estar disponível de download gratuito, eu acho uma ótima ideia. Não sei. Porque mesmo não tivesse download gratuito, nós íamos pegar no álbum e... Quer dizer, download gratuito íamos pôr de qualquer maneira. Uhum. Mas íamos pôr, caso não tivéssemos a Nós Discos, portanto, como nossa editora, íamos pôr na nossa página de Bandcamp. Uhum. Por isso, isso era uma filosofia adotada desde o início pela banda. Sim, mas fora Nós Discos tem uma vantagem, que é um movimento sinérgico, não é? Porque as pessoas vão lá já à procura das bandas, não é? Isso é uma grande vantagem, parece-me. É uma ótima vantagem, exatamente. Mas eu acho que o álbum atualmente, pelo menos a perspectiva que eu tenho enquanto, não enquanto músico, mas enquanto pessoa que ouve música e que compra álbuns, eu gosto primeiro de ouvir um álbum e ouvir as músicas, estimar o álbum como quase objeto de culto, e depois sinto-me na obrigação de comprar o álbum, porque aquele álbum passou-me a dizer tanto que eu sinto a necessidade de ter. Sinto a necessidade de ter um objeto físico ali numa prateleira e na minha aparelhagem. E eu acho que o CD passou a ter um bocado essa perspectiva de objeto de culto e não tanto de ser possível ouvir as músicas inteiras do álbum e tipo esperar para ver, mas mais no sentido de quase, eu não vou dizer de agradecimento, mas sim. Simpatia para com a banda, não é? Este álbum diz-me tanto que eu tenho vontade de comprá-lo. apesar de ter disponível o álbum gratuito na internet. Também a questão da questão do fenómeno físico e que está aqui a patente muito bem no trabalho de design que este disco tem. Qual é o vosso dedo na escolha da maneira como o disco aqui aparece apresentado e a quem se deve este trabalho? Pronto, o trabalho deve-se à Pyramid Studio, que é um projeto, que é um estúdio desenvolvido por pelo João Chaves e pela Beatriz Coias, que são do Porto, e já tinham sido colaboradores desde o início com a banda, de uma maneira incrível, e têm desenvolvido também outros trabalhos com outras bandas, por exemplo, os Caldeia de Gazel e outras bandas internacionais. Caldeia de Gazel não é internacional, sim, mas desenvolveram trabalhos para com outras bandas a nível internacional. E pronto, tem mesmo feito um trabalho incrível e acho que vale a pena consultar no site deles, da Beyoncé. Eu acho que vale muito a pena. Eu acho que eles os dois conseguiram encontrar exatamente aquilo que nós queríamos, que ao fim e ao cabo era o que a música nos transmitia um pouco, que era a noção de horizonte e depois a noção de algo mais cru, de um traço mais definido, mas ao mesmo tempo um pouco naivo. E acho que é isso, é um bocado o contraste entre algo mais cru e algo mais aéreo, assim, um bocado mais, mais sonhador. De imagem está aqui também associado ao vosso, podemos chamar assim, primeiro single, não é? Deste álbum e de um trabalho da Rita Caldeira, vem apresentá-lo, e é, entre aspas, YouTube-lo, não é? Porque está disponível na internet, tendo em conta que o espaço em televisão para os telediscos, para usarmos o termo em português, é cada vez menor, não é? Portanto, e de facto é nestas plataformas que as pessoas vão procurar, digo YouTube, Vivo, por aí diante. O vosso gosto pessoal por este vídeo, onde naturalmente também aparece o vosso local de ensaio, não é? Para além de praias, etc., é também de facto terem noção que as pessoas vão à procura de uma imagem, não é? E que era indissociável lançar um disco e não ter um videoclipe, chamemos assim. Eu acho que cada vez mais, quer dizer, eu acho que sempre foi importantíssima a imagem da banda. Para as pessoas que ouvem a música. Eu não digo que seja absolutamente essencial, mas eu lembro-me, pelo menos quando era adolescente, e pelo menos ainda agora, cada vez que eu vejo uma banda gosto, não é? Tenho sempre lá uma imagem associada propriamente ao artwork e até propriamente aos músicos. E repetindo um bocado aquilo que já disse há pouco, mas torna-se propriamente uma imagem de culto. Não sei, porque eu acho que são pelo menos três áreas muito ligadas. Pelo menos a arte gráfica, a parte de vídeo e a música. E eu acho que é a melhor oportunidade de fazer a coesão entre as três. E eu acho que se conseguir transmitir uma imagem às pessoas, não quero impingir a imagem que eu tenho sobre a banda, mas eu acho que isso até certo ponto permite, se calhar, também associar outras imagens à banda, se nos apresentarem uma imagem já. Portanto, eu acho que é mais no sentido de ainda dar mais liberdade às pessoas para criar a imagem que querem sobre elas, mas se disserem que já existe uma imagem. Sabes? Isso pode parecer um bocado confuso. Mas eu acredito que se der uma imagem sobre uma banda, eu acho que é possível desenvolvê-lo ou começar a associar outras imagens, se calhar diretamente relacionadas com aquelas que a banda já tem sobre ela própria, não é? criaram... Eu acho que é bom, eu acho que dá esse caráter visual à música, que foi uma coisa que nós sempre quisemos. Foi transmitir imagens e agora uma palavra muito filosófica, não é? Pensamentos. Para que as pessoas, quando pensam em Bassett Hounds, tenham assim, uma imagem do que estão a falar, não é? Caso do António Vieira, porque é a primeira vez que falamos aqui com ele na Boa Nova, há aqui uma fase de desafios, que são três. Portanto, vamos ver como é que o António estará disponível para a resposta. E desde já começamos por lhe perguntar, antes de mais, não sei se conhece a zona de Pisco, para onde está a falar, portanto, ao nível do hospital. Portanto, não. Então, estamos a falar aqui para junto à Serra da Estrela, portanto, a meio caminho entre Coimbra e Guarda. Portanto, este é o seu público-alvo para falarmos aqui dos Bassett Hounds. E, pois bem, imagino que vim tocar aqui ao nível do hospital. Um anfiteatro natural, portanto, e que os beirões, quando o convidam, dizem assim: olha, muito bem, podem trazer convosco duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que os Bassett Hounds iam convidar? Duas? É um bocado complicado. Pelo menos vêm agora três à cabeça. Então, venham os três, não há problema nenhum. Pronto, mas há várias bandas. Uhum. Pelo menos que eu acho. Quer dizer, não é que só estas é que valham a pena mencionar, mas estas são as primeiras que me surgem à cabeça. Houve uma banda que pelo menos foi. Deu-nos um apoio enorme desde o início, que são o Juba. Uhum. Que foi uma banda importantíssima para nós, porque deram-nos um apoio fundamental desde o início. Diversas bandas boas agora com quem nós vamos atuar, por exemplo, no, na data de lançamento do nosso CD, que são os Toulouse, os Ghost Sand. Uhum. Assim, mais se calhar diretamente relacionados com o nosso, mas também não me quero limitar ou cingir só estas bandas. Exato. Mas pelo menos estas três, se calhar. Estão escolhidas. Agora o desafio é outro. Vem uma banda da cena internacional. Vem tocar Portugal e chegando cá diz que não precisa ter a colaboração dos Best Hounds no seu concerto. Quem, de que banda gostariam vocês que viesse esse convite? Ana Malhou. Agora apanhou-me desprevenido. Antes mais o desafio era internacional, portanto. Sim. Mas porquê Ana Malhou, já agora? Porque eu acho que vai fazer agora 30 anos de carreira, não é? Nossa. E acho que merece algum reconhecimento internacional. Se Tony Carreira tem reconhecimento internacional, eu acho que Ana Malhou também merece. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que chegam ao pé dos Best Towns e dizem assim, gostariam que fizessem uma versão de um tema de uma banda, de um autor, para integrar um disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e já agora, que tema que iriam escolher? De uma banda nacional. Uhum. Banda, um autor? Pronto. Sim, sim. Eu pelo menos surgiu-me logo um CD à cabeça. Uhum. De um álbum que eu gostei muito. E ainda gosto, não é? Que é... Eu acho que tenho receio de dizer... Quer dizer, acho que tenho, não. Tenho receio de dizer o nome errado. Mas o CD é muito bonito. Que é... do Sétima Legião. Sétima Legião. E acho que é um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. É um Deus qualquer coisa. Mas agora não estou a lembrar do nome. Pelo menos esse é o primeiro que me vem à cabeça. Mas eu acho que, por exemplo, o Miguel e eu acho que também... se calhar escolhi alguma música do Fausto, que também tem alguns incríveis. Mas agora músicas em concreto, isso é um bocado mais complicado. Pois bem, então... Ficamos por um Deus desconhecido, né, no Sétimo Legião, portanto, que tinha, se me recordo onde eu tinha sido, é o primeiro disto, tinha o Canto e o Gelo. É, o Canto e o Gelo. Exatamente. É muito bom. Pronto, estamos a falar do... É um álbum de 84. Uhum. Portanto, tenho esse disco em vinil, portanto... É, esse CD é incrível. Tinha o Canto e o Gelo, tem o Mar... o Aguarela, a Partida... É, sim, estou-me a recordar agora. Muito bem. Já no que diz depois a Fausto, Fausto Bordal Dias, o que não falta é a discografia para escolher, não é? Portanto, é. Portanto... Mas isso é, eu acho que é um pouco mais a minha opinião, porque eventualmente... eu não estou a ver qual seria a resposta do Afonso. Do Francisco, eventualmente escolheria... Se calhar Carlos Paredes, que eu também escolheria, muito o que bem, seria muito mais afiante. Mas eu acho que as respostas iam pender um pouco de quem seria entrevistado. Mas não queria deixar de ir embora sem procurar saber, e tendo em conta também a vossa vida, temos de dizer, no seu caso é advogado, não é? Portanto, como é que é o conseguir juntar-se, sei que, enfim, ensaio em Lisboa, o juntar-se para concertos, que vão naturalmente, com o lançamento de um disco, eles irão maximizar-se, portanto, isso é a lei normal das coisas. Como é que é possível conciliar a vossa vida com a música e com, eventualmente, deslocações para fora de Lisboa, naturalmente. Sim. Eu acho que primeiro é possível e não acho que não se torna muito complicado, porque como eu tinha dito no início da entrevista, é uma necessidade. Porque eu acho que se nós não tivéssemos isso, não iríamos conseguir ser produtivos nas outras áreas da nossa vida. Portanto, eu acho que há aqui uma questão mesmo de sanidade, não. Depois, quanto aos horários de trabalho, por vezes é difícil conciliar, mas felizmente para já cada um trabalha assim num sítio mais flexível, uhum, em termos de horário. Mas ficamos sempre um pouco cingidos aos fins de semana e sextas-feiras, mas situações ocasionais, das que sejam justificáveis, à partida dá para conciliar. Mas não dá para esticar muito a corda, não é? Claro. Mas para já tem sido fácil. Não... Fácil até a certo ponto, mas tem sido concretizável. Agradecer ao António a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova. E iremos estar atentos à espera de novos trabalhos dos Best Hounds. Voltamos aqui então a repetir esta conversa, da qual já lhe agradecemos. Eu é que agradeço, muito obrigado.